Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição de Musicália. Este é o seu programa aqui na Rádio Interweb, que vai para o ar de terça a sexta-feira, sempre entre as 20h30 e as 21h. Às terças-feiras, aqui na Rádio Interweb, o musical traz-lhe cantigas cantadas noutras línguas e que, por isso mesmo, por não serem as línguas mais habituais, ou seja, o português e o inglês, acabam por ter uma dificuldade muito maior, ou até mesmo nula, uma impossibilidade total de penetração no mercado musical português. Ora então, hoje vamos ficar pela música russa, em homenagem, de certa forma, ao povo russo. Eu tenho uma predileção na música russa pelos anos 80. Não só na música russa, mas também na música russa, enfim. Os anos 80, eu acho que os anos 80 foram fantásticos na evolução musical. Acho que nos anos 80, enfim, e mesmo na Rússia, acho que a liberdade que se vivia, a liberdade, enfim... Não era muito Rússia, era a União Soviética. Mas eu acho que, sem dúvida, era uma... Como é que eu posso explicar? Assim... Era diferente. A chegada de Mikhail Gorbachev dava um novo ar à União Soviética. Respirava-se um novo ar. Radioativo, também é verdade, a partir de 1986. Mas, mesmo assim, na Rússia viveu-se, ou na União Soviética, viveu-se muita coisa, viveu-se muitos sorrisos, muita coisa boa. E então eu decidi hoje trazer-lhe algumas das relíquias da música soviética. Vamos ficar com Svetlana Razina, depois ainda com Sergei Vasyuta, e vamos acabar com Alexander Barykin e Aeroport. Estas três músicas, sobretudo as duas últimas, têm uma espécie de italo-disco ali, bem notório. É um italo-disco com influência russa. Nota-se bem que é música russa, para quem conhece o género musical, mas tem ali muito de italo-disco. Portanto, eu aproveito para o convidar por um pezinho de dança nesta final da tarde, início de noite de terça-feira, bem quentinho, e que certamente lhe vai proporcionar, então, esperemos nós, uma boa noite para arrancarmos em grande nesta emissão do Musicália e nesta noite de terça-feira. Vamos então à música, começamos com Svetlana Razina. Я тонкий чертою

Emissão de Musicalia prossegue e agora com mais três temas de mais três nomes da música russa. Os Leva Sorania e Svijanya, já sabe, têm uma predileção por eles, especialmente por este Ciao Bambina. Vamos depois ficar com, até porque é música, não sei, eu por acaso gosto muito desta musiquinha, uma música engraçada destes Leva Sorania e Svijanya. Vamos depois ficar ainda com Pozovi, na voz de Stella, e acabar com Alexander Kasimov, uma musiquinha também que marcou, e esta marcou bem, o final dos anos 80 na União Soviética. Estas são as três músicas que vai poder ouvir já de seguida nesta edição da Musicália e que vai também anteceder às minhas despedidas. Pois é, porque o tempo passa rápido e estamos a chegar ao final de mais um Musicália. Esta é a edição de terça-feira, 10 de agosto de 2010. Ты мне больше, Марина, Марина, Марина.

Rádio, na sua antena web. Final de mais uma edição, edição número 61 do Musicália. Foi um prazer imenso estar consigo, eu, Carlos Bonaparte. Espero estar consigo outra vez amanhã às 20h30. O objetivo aí será falar-lhe de Roberto Carlos, o cantor que éramos para falar a passada semana, mas que infelizmente não foi possível trazermos então à antena. De todas formas, amanhã cá estaremos às 20h30, sem segredos então, para falar de Roberto Carlos. Por agora, vamos mesmo finalizar a nossa emissão. Chamo a atenção para o que vai acontecer já a seguir. É o lançamento de mais uma edição do Lá Fora, que vai trazer o primeiro de 14 episódios da série, da série documental O Universo, que passou no canal de História. Já sabem então, fique atento. Nós vamos voltar amanhã então à mesma hora, mas por agora às 21 horas inicia-se este Lá Fora, que traz hoje e dos próximos 14 programas a série documental O Universo. Fique bem, até amanhã.